Você está ouvindo a Rádio Tubá, de Tubarão, Santa Catarina, Brasil. ZYJ 787. Frequência AM 730 kHz. Emissora afiliada à Rádio Aparecida, Rede Católica de Rádio e Rádio Vaticano. Sempre junto de você.